Flor pura na minha blunt, hoje eu vou descer com bonde. Eu nem falei o meu nome, cê dá espaço pra eu passar. Tá eu e a Nicole dando um estrago e gole. Deixa que o caixa explode, o cachê que vai bancar. Eu avisei pra esses comédia pra não estragar a festa. Se tentar com minha plateia, mano, ela não quer te dar. Mas se tentar com tropa, certamente vai tomar. Mas se falar besteira, certamente vai tomar. Mas cê me olha feio, certamente vai tomar. Nós fecha o beco que te conserta, melhor nem tentar. Eu te daria conselho, mas prefiro dar porrada. Filha da puta, fique leso quando desculpa inventada. Se perguntar o que eu sinto, desculpa, não sinto nada. Me chame de Big Ice até minha seda tá gelada. Porque esse mano da chilique, com certeza ele deve ter um fake no Twitter. A galera mais cafona quer editar o que é chique. Graças a Deus sou pretona, pra ser linda só nasci. Me agradeci por te dar norte. Eu tô fudendo com elite, eu tô fazendo passaporte. Eu tô fudendo com a cena, eu tô ganhando meu malote. Eu tô fudendo com o sistema, eu tô investindo em lote. Eu tô virando heroína, fazendo sua rima forte. Eu saio do sul desse mapa só pra ver o novinho da norte. Eu tô virando investidora, pareço um trevo da sorte. Eu faço gerar demanda, quer você goste ou não goste. Fogo nesse baile. Puto nas pés de combo, não rende pra acamparem. Não queria que eu chegasse, mas quero que você vaze. Se tiver problema comigo, você chora ou você late. Fogo nesse baile. Puto nas pés de combo, não rende pra acamparem. Não queria que eu chegasse, mas quero que você vaze. Se tiver problema comigo, você chora ou você late. Flor pura na minha blunt, hoje eu vou descer com bonde. Eu nem falei o meu nome, cê dá espaço pra eu passar. Tá eu e a Nicole dando um estrago e gole. Deixa que o caixa explode, o cachê que vai bancar. Eu avisei pra esses comédia pra não estragar a festa. Se tentar com minha plateia, mano, ela não quer te dar. Mas se tentar com tropa, certamente vai tomar. Mas se falar besteira, certamente vai tomar. Mas cê me olha feio, certamente vai tomar. Nós fecha o beco que te conserta, melhor nem tentar. Fogo nesse baile. Puto nas pés de combo, não rende pra acamparem. Não queria que eu chegasse, mas quero que você vaze. Se tiver problema comigo, você chora ou você late. Fogo nesse baile. Puto nas pés de combo, não rende pra acamparem. Não queria que eu chegasse, mas quero que você vaze. Se tiver problema comigo, você chora ou você late.